família. Você está ouvindo Sertão Saudade com Joilda Gomes. Agora de 9h24, 9h34 e amanhã a partir das 5h30, novamente nós estaremos no seu rádio com o programa Terra da Gente. Terra da Gente até às 8 horas. Você vai ficar aqui assim, vai curtir muita música possível esse momento. É muito que não acaba mais. Depois das 3 horas, nós estaremos voltando com o programa Terra da Gente. Eu vou ensinar vocês todas as informações, tudo que está acontecendo, tanto nas últimas horas, na grande São José do Rio Grande. Bom, agora, olha, nós temos 100 milhões de pessoas ligando, participando, ouvindo a gente, né, Tião, em todos os pontos da cidade. O Luiz, que nesse momento está trabalhando na Celeste, no posto lá da Vila Marceno, está de plantão até às 11 horas. Quem vai estar com a gente no Cadinho aqui, né, Luiz? O Lourival dos Santos também, que não é o pastor, tem aqui no Três minutos para as 5 e 2 horas. 3 para 10.